Este é o Segurança Legal, episódio 129, gravado em 13 de julho de 2017. Operação Serenata de Amor. Neste episódio, conversamos com Eduardo Cuducos sobre o projeto que fiscaliza os gastos da Câmara Federal. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Segurança Legal. É, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo YouTube, no youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links você encontrará lá no nosso site. Teremos uma live agora, né, Vinícius? Sim, a gente tem duas lives programadas, né, Guilherme? Uma live tempo de novo para a gente conversar com os nossos ouvintes, né? Uhum. Trocar algumas ideias, comentar algumas coisas, assim, uma live um pouco mais solta, como foi a primeira, que a gente vai fazer na próxima semana. Então você vai estar ouvindo esse episódio, né? na sexta-feira, no dia 14, né? Uhum. A gente vai publicar. Na próxima quarta-feira, dia 19, a gente... Que horas, Guilherme? Vai ser aí pela noite, de repente 20 horas, mais ou menos. 20? 8h30? É, 20, 20h30. A gente avisa também pelo Twitter, isso, né? Isso, a gente pelo Twitter, pelo Face, a gente vai dizer o horário exatamente que a gente vai fazer essa live. E depois dessa live, tá, vai ter a live que nós estamos preparando. Essa vai ser complicada, né, Guilherme? Que é a live sobre código aberto e código fechado, que não deixa de ser uma continuidade do episódio 128 do Segurança Legal. Né? Uhum. Entre o aberto e o fechado. Então, daí essa segunda live, então, tem a nossa segunda live, que é quarta-feira que vem, dia 19, à noite, a partir de umas 8, 8 e meia, a gente vai ver o horário exato e vai anunciar. Depois desta, nós teremos uma outra live, que será a nossa terceira, e essa será um assunto fechado, né? A gente vai ser uma live sobre a questão de código aberto e código fechado. Uhum. É, essa promete aí. Tem polêmica por tudo. Vamos ver o que vem. Vamos lá. Bem, então, para ir direto. Esperamos todos lá nessa próxima live. Bem, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 18 minutos e 35 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 38 minutos e 46 segundos. Mensagens dos ouvintes? Vamos lá. Antes, Guilherme, antes das mensagens dos ouvintes, eu gostaria de mandar um abraço para dois. Na verdade, um amigo meu. Uhum. E para o filho dele, que eu não conheço ainda, mas nos acompanha no podcast, tá? O meu amigo é o Luiz Credendio, como ele fala, uhum. Credendio. Né? Uhum. Um abraço pro Luiz, o Luizão, como a gente conhece ele. Né? E uhum. O Luizão, cara, ele acompanha o podcast, ele ouve de vez em quando, mas tem o filho dele, que é o Felipe, né? Que também acompanha e gosta, segundo o Luizão me passou, né? Ele acompanha o nosso podcast, segundo o Luizão, ele gosta bastante, né? Que bacana! Então, um grande abraço para ti, Felipe, um grande abraço para ti, Luizão. Tá? E continue nos acompanhando, tá? E se tiverem qualquer sugestão de assuntos, por favor, sintam-se à vontade em nos indicar, tá? Um forte abraço para vocês. Igualmente. Ah, Guilherme, e eu tenho mais um abraço ainda para mandar, tá? Além do Luizão e do Felipe... Eu queria mandar um forte abraço pro pessoal lá do Instituto Federal de Santo Ângelo, tá? Eu estive lá fazendo uma palestra na semana acadêmica do curso de... Pelo que entendi, eram dois cursos juntos, né? Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação, né? Então, estavam lá, a gente conversou sobre segurança da informação, fiz falei sobre o efeito da pílula vermelha, inclusive a gente tem um episódio gravado com esse título, inclusive. E foi muito legal encontrar uma pessoa lá, foi bem, Foi bem prazeroso, né, o tempo lá que eu passei com eles. Foi bem legal. Então, um grande abraço para todos os alunos e professores lá dos cursos de Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação do Instituto Federal, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Bem, Vinícius, a primeira mensagem vem do nosso ouvinte Jefferson Godoy. O que disse o Jefferson? O Jefferson diz o seguinte: bom dia, pessoal do Segurança Legal. Conheci este podcast há pouco tempo através da participação de vocês no Anticast. Olha só. Ó, mais um do Anticast. É absurdo. Que eu tenho escutado bastante, né? É absurdo pensar que, com tantas pessoas conectadas, tão poucas levem a segurança em consideração. Ih, na verdade, Jefferson, é muito mais gente que... é muita gente não leva em consideração a segurança. E quanto mais informação disseminada, como pode ser a segurança legal houver, melhor. Ó, que bom. É essa é a nossa intenção. Gostaria de pedir auxílio para uma dúvida. Sou gaúcho, moro em Curitiba, tenho 38 anos e trabalho em Helpdesk desde os 24. Sou, abre aspas, evangelizador, fecha aspas, Linux. Estou estudando para LPI e de uns 2 anos para cá venho me interessando muito pela área de segurança, principalmente pentest e perícia forense. São duas áreas bem interessantes, tá? São. No início, distintas, né? Distintas, eu diria assim... Interessante para estudar as duas, para ter uma noção geral, mas depois é bom escolher uma. Claro. A dúvida é, sabendo a minha idade e o resumo da minha bagagem, vocês acham que estou velho para entrar em segurança? Mas de jeito nenhum, Jefferson, tá? Ninguém nunca tá velho para aprender coisa alguma, tá? E assim, eu te falo isso, eu realmente acredito nisso, tá? Não tô te falando só para te incentivar. Agradável. Ou para te agradar. Eu realmente acredito nisso, tá? As situações, vamos dizer assim, quando a gente é muito novo, eu comecei a estudar segurança da informação relativamente novo, né? A gente tem uma visão da coisa. A gente procura certos tipos de informação e tudo mais. E depois, à medida que a gente vai amadurecendo, né, Guilherme? A gente começa a ter outros insights, outra maneira de avaliar as coisas e tal. E... As duas situações são boas, viu? As duas situações são boas. Então, não há... Eu diria assim, não te preocupa com idade, com tempo, etc. Pega, te atraca, como a gente diz aqui no sono, e estuda, cara. Mas estuda, tá? Não fica só no que no dizem básico. Por aí na internet e tudo mais. Pega livro. A gente gravou um episódio, inclusive, sobre os livros de segurança, né, Guilherme? Isso. Então dá uma olhadinha, tem um outro episódio sobre carreira também, dá uma procurada lá e obviamente nos manda as dúvidas, tá? E ele nos manda o seguinte: além disso, quais fontes de notícias são relevantes em segurança da informação que vocês seguem e recomendam? E Jefferson, então, sobre essa questão do que a gente recomenda, dá uma olhadinha no nosso Twitter, o nosso pessoal, tá? No meu caso, o meu é VS Serafim, vão ficar dois S juntos, tá? VS Serafim. O do Guilherme é Direito da TI. E você dá uma olhadinha em quem segue ali, porque a gente procura, nesses tweets, a gente procura acompanhar alguns sites e tudo mais por ali. E o Guilherme vai botar alguma coisa também, né, Guilherme? Depois no... Eu uso, para me informar, eu uso feed. Né? Inclusive eu uso um agregador de feeds aqui, que é um serviço, na verdade, que é o Feedly. E aí eu tenho vários feeds ali de notícias, de portais de notícias. Eu posso dar uma selecionada, algumas coisas eu tenho aqui, InfoSec News, eu tenho CyberLaw, eu tenho blogs de segurança que eu gosto, alguma coisa do SANS, o Crabs on Security, o Anquises aqui Ars do Brasil. Técnica. Ars Técnica. Tem o grupo do CERT da União Europeia que eu sigo. Então eu vou reunir algumas coisas ali que eu acho relevante e posso colocar no show notes ali também. Perfeito. Tá bom? Bem, então, Jefferson, obrigado pela mensagem. Continue conosco. E Guilherme diz mais uma coisa ainda. Diga. Ele diz assim: parabéns por tratarem de assuntos tão relevantes de uma forma leve, didática e inspiradora. Olha só, cara. Bacana. Muito obrigado, bacana. Jefferson. Um grande abraço para ti. Um grande abraço. Bem, a nossa próxima mensagem vem do já nosso ouvinte, Ricardo Berlim, já mandou mensagens outras vezes. O que falou o Ricardo aí, Vinícius? O Ricardo diz o seguinte: senhores, antes de mais nada, parabéns pelo excelente episódio sobre o WannaCry, uma das melhores abordagens sobre o assunto que pude ter acesso até o momento. Olha só. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Como sugestão de pauta, sugiro os wearables e os aplicativos de saúde. Recentemente, como o Ivan do Opencast, adquiri uma Mi Band 2. Acho que é Mi Band. Mi Band. É Mi mesmo. É Mi mesmo. Uma, Mi, acho que é Mi. É. Uma Mi Band. Uma Mi Band 2 seria, né? É. E apesar de estar bem satisfeito com o aparelho, preocupo-me com mais esta fonte de obtenção de dados e da própria fragilidade do dispositivo barra aplicativo que pode ser explorado, em especial depois de ler esses artigos. Ele apontou alguns artigos relacionados a essas, a esses tipos de dispositivos que coletam informações da saúde da pessoa e tal. É, Ricardo, eu acho que dá um belo episódio aqui, porque a gente tem olhado não só a questão de wearables, né, Guilherme? Mas de aplicativos relacionados à saúde também. Tem várias iniciativas nessa direção. E, para variar, a segurança fica em segundo plano. Então, sim, eu acho que tem assunto para a gente explorar aí. Só a gente tem que dar uma boa estudada, porque a gente não vai ter como ter um monte de wearable. A gente vai ter que confiar em algumas fontes que a gente tem que pesquisar. A gente tá em leve aí, a gente vai receber pelo menos um de nós, não vamos dizer exatamente o que é, mas a gente vai ter alguns equipamentos aí em breve que talvez dê até para fazer um hands-on aí, fazer um teste, dar uma olhada na questão da segurança também, e aí gravar um episódio sobre isso. Claro, dependendo do resultado, pode ser que a gente nem use o dispositivo que... Né? Mas enfim, é um bom tema e vamos nos preparar assim para falar sobre isso em breve. Perfeito. Um forte abraço para ti, Ricardo, e obrigado por nos acompanhar. Obrigado. O próximo ouvinte também, Jefferson, né? Jefferson Gomes. Que deixou uma mensagem lá pelo site. O que disse o nosso outro ouvinte, Jefferson? O Jefferson Gomes diz o seguinte: parabéns pelo excelente programa. Nunca havia encontrado antes um programa que falasse sobre assuntos tão complexos atuais, sendo abordados com linguagem comum e de fácil entendimento. A cada dia fico mais motivado a debandar para a área de segurança da informação e abandonar o que faço hoje. A cada dia fico mais fascinado pelo crescimento do IoT e também impressionado com a falta de preocupação com a segurança. Olha só, Jefferson. Vai abandonar uma área e entrar em outra, tranquilo, mas faço com cuidado. Eu também fico impressionado, viu, com a questão do IoT. Sim, sim. Mesmo a gente que é da área ainda se impressiona. Imagina as pessoas que são de fora, né? E é incrível como o pessoal se atira no IoT sem maiores preocupações, né? E como tem soluções aí sendo criadas que realmente não tem um mínimo de segurança. Abraço, Jefferson. Continua nos acompanhando. Abraço. E a última mensagem vem do Ricardo, que falou sobre uma questão que envolveu o senador Aécio Neves nas últimas semanas aí, que passou um pouco despercebida na mídia, mas eu acho que ele pegou bem o problema que envolveu ali esse senador. O Ricardo diz o seguinte: o senador Aécio Neves disse que sua assinatura digital no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi usada sem o seu conhecimento no documento que determinou a troca do comando do partido no Acre. Acredito que se aceita essa hipótese afetaria o princípio de não repúdio. Não sei se o SGIP utiliza de fato assinatura digital ou uma espécie de assinatura eletrônica baseada em usuário e senha. Eu pensei a mesma coisa quando eu li a notícia, que às vezes o pessoal chama de assinatura digital uma senha. Que não é. É uma senha, exatamente. É uma senha. Se utiliza e segue as recomendações da SP Brasil, não vejo por que contestar. Concordo contigo, Ricardo. Se está baseado em usuário e senha, penso que é hora de discutirmos a validade e confiabilidade de assinaturas eletrônicas que utilizam desse mecanismo. Tá, deixa eu fazer uma observação aqui, né? A gente deveria dizer claramente que isso não é uma assinatura digital. Simples assim. Tá? O uso de uma credencial. Uso de uma credencial. Né? Não dá para falar usuário de senha como sendo uma assinatura digital. Não. Então ele coloca: é hora de discutirmos a validade e confiabilidade de assinaturas eletrônicas que utilizam-se deste mecanismo menos seguro e que, por força de portarias ou decretos emanados dos respectivos órgãos, recebem um status com validade administrativa incontestável. Ricardo, bato, toca em uma série de questões aqui, cara, que são muito relevantes, tá? A primeira coisa é essa questão de chamar um usuário e senha de assinatura digital. Isso não é assinatura digital e nunca vai ser, tá? E, inclusive, há corretoras que operam na Bolsa de Valores aí, que chamam de assinador digital também. Você assina, entre aspas, digitalmente com uma senha a operação que você está fazendo, tá? Isso é um erro, né? É um uso errado do termo assinatura digital. A assinatura digital por si só, na medida provisória 2200-2 de 2000 e... Agora não lembro mais o ano daquilo, Guilherme, tu lembra? Mas assim, a gente gravou um episódio sobre isso no Segurança Legal. Tem lá um dos artigos, diz que presume-se verdadeira a assinatura. Isso. Ou seja... De 2001. 2001? 2200 de 2001, então. Presume-se verdadeira assinatura, autêntica, né? Então, se estiver sendo utilizado de fato assinatura digital, né, tal qual colocado nos termos da 2200, né? Seja vinculado a SP Brasil e tudo mais, aí realmente o Aécio tem que provar que não foi ele que fez. Esse é o ponto que ele toca. Não é que ele diz que ele coloca aqui, não vejo por que contestar. Não, não, não é essa a ideia, né? Você pode contestar, você pode ter um mau uso de uma assinatura digital. É possível. Alguém pega, sabe a sua senha, pega o teu smart card e usa no teu lugar. Inclusive, isso acontece com bastante frequência. A questão é que essa presunção que a MP coloca, ela é uma presunção que pode ser desfeita a qualquer momento. Né? E quem precisa provar que não assinou é o alegado assinador, né? No caso, o senador. Então, não é que você nunca vai poder contestar. Vai. Só que é aquele que contesta que vai ter que provar. Você inverte o ônus aqui. Inverte o ônus, né, da prova. Que, isso, aliás, a gente já discutiu isso, né, Guilherme? Se isso seria já válido, porque tem a questão dos certificados A1 que ficam em arquivo, você poderia roubar a chave privada da pessoa. É. Tem uma série de problemas aí que a gente já discutiu. Deixa eu pegar o número dos episódios aqui para passar para ele, que foram os episódios onde a gente falou sobre certificação, né? Os episódios 39, lá em 2013, que é Vamos Levar a Certificação Digital. Esse é muito interessante. Esse é muito legal, eu gostei muito de gravar esse... Pô, 2013, hein, cara? Uhum. 4 anos já. E lá em 2012, os episódios 7 e 8, Certificação Digital Parte 1 e Parte 2. Então, tudo, né, tudo que você precisa saber sobre isso, imagino eu, né, claro, a gente não esgotou completamente o assunto, mas... envolvendo esse problema aí, creio que você vai encontrar as respostas nestes episódios. Perfeito. Certo? Certíssimo. Então, Ricardo, um grande abraço pro Ricardo. Muito obrigado. Parabéns por ter notado essa questãozinha que passou despercebida. Não, e tu vai ver, Ricardo, que... Vai ouvir, na verdade, tá? Se tu ouvir os episódios que o Guilherme te passou aí, tu vai ver que o teu raciocínio tá bem alinhado com o nosso raciocínio também. Exatamente. Ele entendeu, ele sabe, conhece o problema, conhece a questão, né? Uhum. Bem, então, Vinícius, vamos agora para que, se você não ficou sabendo o que houve nos últimos 15 dias no mundo da segurança da informação, vem aí o nosso amigo Fábio Assolini para esclarecê-lo, para lançar luzes sobre as últimas notícias aí da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado do que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, a ressaca do NotPetya. Mudanças no pagamento de boletos bancários. Novidades em malware bancário brasileiro. Espionagem governamental no México. Ataque à corretora de bitcoins. Ataques de DDoS contra empresas brasileiras. Entre outras notícias. E vamos a elas. Autores do NotPetya exigem $250 mil para liberar arquivos criptografados. É a história do ransomware ou do Hyper NotPetya ficou ainda mais intrigante. Os criminosos que controlam a carteira de bitcoins publicaram um aviso pedindo $250 mil para decifrar os arquivos de todas as vítimas. O pedido foi publicado no serviço de Pastebin e, claro, antes de fazê-lo, o grupo esvaziou os bitcoins recebidos na carteira que eles tinham, cerca de 10 mil dólares que foram pagos pelas vítimas da praga. Para tentar comprovar a boa intenção, o grupo procurou um jornalista do site Motherboard e prometeu decifrar um arquivo que de fato ocorreu. E claro, o verdadeiro autor do ransomware patch, que é um ransomware já circulando já há algum tempo, numa tentativa de se redimir ou de limpar o nome do seu ransomware verdadeiro, né, publicou a chave mestra que pode ser usada para decifrar os arquivos cifrados por todas as versões do patch, e rapidamente as empresas de segurança disponibilizaram ferramentas para decifrar os arquivos das vítimas do ransomware Petya. Convém lembrar que os arquivos cifrados pelo NotPetya ainda não podem ser recuperados. Por outro lado, diversas pesquisas publicadas por empresas de segurança, como a ESET e a Cisco Talos, confirmaram que o ataque realmente partiu dos servidores do software contábil Midox, que é massivamente usado por empresas ucranianas. Os autores do ataque invadiram os servidores e usaram o recurso de atualização do produto para distribuir o NotPetya aos computadores das vítimas. E o que deixa a situação ainda mais interessante é que os servidores dessa empresa Midox foram apreendidos pela polícia da Ucrânia para poder fazer uma investigação, e descobriu-se que esses mesmos servidores foram usados em 3 outras ocasiões para também disseminar outras pragas, entre elas um ransomware chamada Xcrypted. Claro que isso não significa que os autores por trás do ataque realmente tenham interesse financeiro ao solicitar 250 mil dólares, né? Vários analistas concordam que essas aparições do grupo, na verdade, seriam apenas para confundir ou mesmo para trollar a imprensa, visto que foi claro que o objetivo do ataque não foi financeiro, mas sim causar o maior dano possível. E entre os estragos causados pelo NotPetya, que afetaram muitas empresas, uma delas veio a público, a Hackett Bankser, uma empresa de produtos de limpeza responsável aí por marcas como Durex, Arpic, Dettol e outras. A empresa anunciou aos seus acionistas que foi duramente afetada pelo NotPetya no mundo, o que vai representar aí uma queda no faturamento da empresa cerca de 2% no segundo trimestre desse ano, o que equivale aproximadamente a 100 milhões de libras em receita perdida. Isso porque durante a infecção do NotPetya, as operações da empresa de compra, de venda e a entrega das mercadorias foi duramente comprometido. E apesar, claro, da empresa poder se recuperar aí no restante do ano, fica claro que o surto do NotPetya vai deixar uma marca profunda aí no caixa da empresa. Ransomware ameaça publicar histórico de navegação da vítima. Ainda falando sobre ransomware, eis que o LeakLocker, uma nova praga que afeta smartphones Android, tem ameaçado as vítimas de publicar o histórico de navegação delas, enviando esse histórico para todos os seus contatos, caso não seja pago aí um resgate de 50 dólares numa verdadeira chantagem pessoal. Vejam vocês a que ponto chegaram os ransomware. Detalhes sobre essa praga foram publicados pela empresa de segurança McAfee, que informou que esse ransomware estava sendo disseminado através de 2 aplicações publicadas, vejam vocês, lá na Play Store. Essas publicações tiveram aí o download de mais de 15 mil cópias e ambas estavam sendo usadas para instalar o ransomware no celular das vítimas. Que coisa, não? Malware para Android Copycat infectou 14 milhões de smartphones no mundo. E ainda no tema Android, a empresa de segurança Checkpoint anunciou uma outra descoberta de mais uma praga para smartphones Android, afetando aí milhões de sistemas, milhões de smartphones no mundo. Dessa vez a praga foi chamada de Copycat. Ela teria infectado cerca de 14 milhões de aparelhos no mundo, sendo 395 mil somente aqui no Brasil. A Checkpoint acredita que o vírus foi distribuído junto de aplicativos de pacotes alternativos existentes em lojas não oficiais, Nós sabemos que algumas dessas lojas distribuem aplicativos piratas, que muitas vezes não estão disponíveis no país do usuário, ou que são versões supostamente gratuitas de aplicativos pagos. Ainda de acordo com a Checkpoint, o país mais afetado pela praga teria sido a Índia, com quase 4 milhões de aparelhos infectados. A empresa informou que o Copycat é um adware, portanto ele realiza fraudes contra anunciantes e contra outros aplicativos instalados no celular da vítima. Esse código malicioso ele é capaz de substituir os anúncios exibidos em outros aplicativos, desviando a receita que deveria pertencer ao criador do aplicativo original. Portanto, fica aí novamente o alerta aos nossos ouvintes: ter uma solução de segurança no seu smartphone Android não é uma questão de luxo, mas sim de necessidade. Sociedade Brasileira de Computação fará censo dos cursos disponíveis no país. Olha, a SBC quer fazer um censo nacional para indicar onde estão os cursos de graduação, mestrado e doutorado nas áreas relacionadas à informática. A ideia é tornar mais acessíveis essas informações, inclusive sobre a qualidade dos cursos, com base nas avaliações do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Segundo o anúncio feito pela SBC, esse censo vai ajudar os estudantes a identificar onde estão os melhores cursos da área e também as suas respectivas avaliações. E esse levantamento, claro, vai ajudar aí a expor as regiões desassistidas que podem ter um impacto econômico positivo com a implementação de cursos de informática que atendam às demandas de regiões que necessitam de mais profissionais na área da informática. Uma excelente iniciativa aí da SBC. Pagamento de boleto bancário vencido passa a ser feito em qualquer banco. E olha, a Febraban continua a implementar mudanças no sistema de pagamento de boletos bancários no país. Isso tudo aí para dificultar as fraudes de boleto. Como os nossos ouvintes vão se lembrar, em 2013 apareceram os primeiros trojans bancários que alteravam o código de boletos bancários, direcionando o pagamento para contas de fraudadores. Como parte das ações de mitigação contra essas fraudes, a Febraban acabou com o boleto sem registro e na semana passada implementou a mudança de pagamento de boletos vencidos, que agora podem ser pagos em qualquer banco, não é necessário mais aí ir até o banco emissor. A novidade está sendo implantada de forma gradual, começando pelos boletos com valor igual ou acima de 50 mil, mas até o final do ano, documentos de qualquer valor aí vão entrar nessa nova regra. Dessa forma, as equipes de segurança dos bancos esperam acabar com os sites falsos que prometem segunda via de boletos ou sites que prometem recalcular os boletos vencidos, gerando códigos de barras fraudados e, com isso, direcionando o pagamento aí para conta de fraudadores. Outra mudança importante na implementação dos boletos é que agora será requerido o CPF ou o CNPJ do pagador. Esse dado vai ser registrado em todos os boletos emitidos, o que também reduz a possibilidade de adulteração. Com isso aí, os bancos estão fechando o cerco contra a fraude de boleto, fazendo com que os fraudadores aí busquem outras áreas para atacar. Serviços de VPN com os dias contados na China. Olha, a China está prestes a impedir a utilização de redes privadas virtuais, as VPNs, no país. A proibição pode entrar em vigor já em 2018. Fontes ligadas ao assunto afirmaram que o governo chinês já começou a endereçar ordens de bloqueio sobre as redes de várias operadoras de telecomunicações e indicam que as empresas deverão começar a bloquear o acesso a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Apesar da informação não estar oficialmente confirmada pelo governo chinês, o ministro da Indústria e das Tecnologias da Informação do país afirmou numa entrevista que todas as VPNs vão necessitar de uma aprovação do governo para poder operar em território chinês. A medida foi comunicada como uma forma de limpar a internet de conexões não autorizadas. Nós sabemos que VPNs são muito usadas na China e os usuários, né, costumam recorrer a esse recurso para acessar sites que são bloqueados lá na China, como, por exemplo, o Google, o Facebook e o Twitter. Novo malware bancário brasileiro usa CDNs e técnica fileless para infectar computadores. Olha, uma pesquisa publicada pela empresa de segurança E7 detalhou uma nova campanha de malware bancário brasileiro que se vale de CDNs para fazer o controle e comando das pragas. Para que os nossos ouvintes conheçam, uma CDN, que significa Content Delivery Network, é um sistema de servidores distribuídos que fornece páginas web ou acesso a outros conteúdos da internet para usuários baseados aí na localização geográfica de quem está acessando o recurso. Tem vários serviços assim no mercado. Eu acredito que a mais conhecida deles é a Akamai. Num post publicado em seu blog, a E7 detalha que a infraestrutura de um provedor de CDN vem sendo intensivamente abusado para hospedagem de scripts, de JavaScripts, né, que são usados aí para completar a infecção na máquina das vítimas. Como é impraticável bloquear todo um domínio de CDN, a resposta a esse tipo de ameaça impõe aí alguns desafios para as empresas de segurança, pois os serviços de blacklist não costumam bloquear links ou conteúdo hospedado nas CDNs aí, presentes no mercado. E ainda em outro post publicado no blog da E7, a companhia detalhou como trojans bancários brasileiros estão adotando técnicas de execução fileless. Vejam vocês, onde para que a infecção ocorra, não é necessário descarregar um arquivo na máquina da vítima, toda a execução acontece na memória e para isso os criminosos brasileiros têm se valido aí de arquivos com a extensão SCT que podem ser executados pelo browser. E vocês, ouvintes, já ouviram falar de arquivos SCT? Quem quiser saber mais sobre esses ataques, eu vou deixar os links sobre essa notícia lá no nosso site. Corretora de criptomoedas Bithumb sofre roubo de US$1 milhão. Olha, a corretora sul-coreana Bithumb sofreu um ataque cibernético que teria roubado 1 milhão de moedas virtuais, entre elas aí bitcoins e Ethereum. O ataque ocorreu no último dia 29 de junho e foi relatado às autoridades sul-coreanas pela própria empresa no dia 30. A Bithumb é a maior casa de câmbio de criptomoedas Ethereum no mundo. É uma das 5 maiores aí que negociam Bitcoin. Segundo o site CoinMarketCap, que monitora as corretoras de criptomoedas, o Bithumb é responsável em volume de transações por 20% das negociações de Littlecoin, 13% da Ethereum e 4% das negociações de Bitcoin no mundo. Embora empresas como a Bithumb ofereçam um serviço semelhante a uma casa de câmbio para quem quer comprar ou vender essas criptomoedas, elas na prática atuam como uma corretora de investimentos. Muitos clientes deixam seus fundos nas carteiras que a corretora passa aí a gerenciar e cumprir as ordens automáticas de compra e venda registradas pelos seus usuários. Segundo reportagens locais da imprensa sul-coreana, os invasores teriam atacado um colaborador da empresa e roubado informações pessoais de cerca de 30 mil clientes. Com essas informações em mãos, os atacantes conseguiram acesso às contas de cerca de 100 investidores da plataforma e, claro, começaram a furtar as criptomoedas das carteiras, né? Sabemos que este não foi o primeiro ataque do tipo e nem será o último. Parece que quem está disposto a investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda deve escolher muito bem a corretora onde vai deixar o seu criptodinheiro. Data center de corretoras brasileiras sofre ataque. As redes de comunicações de um data center que presta serviço para corretoras brasileiras sofreu um ataque nessa semana, de acordo com informações publicadas pelo jornal Valor Econômico. Um grupo de criminosos internacionais, conhecidos como Armada Collective, lançou um ataque de DDoS contra um data center, tentando assim comprometer os canais de comunicação que são usados por corretoras financeiras brasileiras, canais esses usados para enviar ordens de compra e venda de ativos, o que resultou aí em lentidão nas negociações. O grupo Armada Collective, ele é bastante conhecido na Europa e nos Estados Unidos por fazer extorsão com as suas vítimas, enviando aí diversos avisos, diversos e-mails, pedindo dinheiro para não efetuar os ataques. Uma vez que os pagamentos não são feitos, eles começam a utilizar aí diversas botnets para fazer um ataque de DDoS nos nas redes, nos servidores das empresas vítimas, né? Já tentaram ataques contra bancos em diversos lugares do mundo, né? Eles são bastante conhecidos lá na Europa. De acordo com a Ancord, que é a associação que reúne as corretoras aqui no Brasil, nenhum tipo de informação dos clientes foi acessada e o data center, cujo nome não foi revelado por razões de segurança, está tomando aí as medidas cabíveis para cessar o ataque de DDoS. Vazamento expõe os dados de 3 milhões de fãs de lutas profissionais. Claro que não poderíamos deixar de falar nessa edição sobre mais um incidente de vazamento de dados. Dessa vez, vejam só, afetando fãs de lutas profissionais, também conhecidas como wrestling, ou ainda mais popularmente conhecida como telecatch, que são lutas artísticas aí bastante populares nos Estados Unidos. Aqui é importante nós deixarmos claro que não se trata de MMA, que esse sim é pancadaria de verdade, né? Uma base de dados com informações de 3 milhões de fãs da WWE, que é a World Wrestling Entertainment, uma empresa privada que coordena as lutas, essas lutas artísticas, foram acessadas indevidamente por criminosos. Essa base de dados continha e-mail, data de nascimento e, em alguns casos, até dados financeiros dos usuários. Olha, eu quero ver o que a bandidagem cibernética vai sofrer quando eles de verdade atacarem os fãs de MMA. Aí sim eu imagino que vai haver pancadaria de verdade contra cybercriminosos ladrões de base de dados. Usando mensagens de SMS, spyware governamental mexicano afeta jornalistas e outras autoridades do país. E para terminar esse resumo de notícias, eu quero destacar um caso muito interessante que está gerando muita comoção no México, onde advogados, jornalistas e ativistas anticorrupção estão sendo alvo de um spyware governamental bastante avançado, conhecido como Pegasus. Esse spyware ele é negociado pela empresa israelense NGO, que nós já falamos aqui no nosso resumo de notícias. Esse fato foi revelado pela Citizen Lab, publicado no jornal New York Times, por um grupo de pesquisadores ligados à Citizen Lab, que pertence a uma universidade canadense. Entre os alvos da espionagem se encontram advogados envolvidos aí nas investigações do desaparecimento de 43 estudantes, um acadêmico que ajudou a escrever uma nova legislação anticorrupção e também dois jornalistas mexicanos bastante influentes. As agências do governo mexicano gastaram cerca de $80 milhões para comprar essas ferramentas, que chegam... Esses ataques chegam até as vítimas como simples mensagens de SMS com um link, que ao serem clicados irão abrir sites que irão carregar os exploits para infectar, inclusive, smartphones da Apple. A NGO é conhecida por estocar zero days de várias plataformas móveis. Claro que a companhia que vende essas ferramentas de espionagem afirmou que vende apenas para governos e solicita que isso seja usado apenas no combate a terroristas, cartéis de droga, o que, é claro, não está sendo usado neste caso. Como o Vinícius e o Guilherme destacaram lá no episódio 75, Cavalos de Troia do Estado, espionagem desse tipo afeta duramente cidadãos de países não democráticos e, infelizmente, vemos que tais práticas espúrias também acontecem em democracias. Quem quiser ler a história completa das duas reportagens do New York Times, eu vou deixar o link lá no nosso site. Obrigado por sua atenção, voltamos a nos falar na próxima edição. Bem, então estamos de volta já com o nosso convidado aqui à espera, Eduardo Kudukos, um dos participantes do projeto Serenata de Amor, que a gente já vai explicar, já vamos esmiuçar o que é o projeto. Eduardo, seja bem-vindo ao Segurança Legal, tudo bem? Opa, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Ah, nós que agradecemos. O Eduardo, ele tem uma vida, um currículo acadêmico um pouquinho diferente, né, Eduardo? Porque tu vem também da área da sociologia, isso, né? Fala um pouquinho para nós aí de quais são as tuas especialidades, de onde é que tu vens. Sim, eu costumo falar, né, quando as pessoas perguntam o que tu faz, né? Eu falo que eu sou alguém que usa a tecnologia como voz política, uhum. Que é um jeito complicado, mas é o que eu acho que mais resume, assim, em um tweet. Uhum. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui nerd, de aprender a programar sozinho, de ficar fuçando nas coisas em casa, mas acabei fazendo faculdade de design gráfico, então sou formado em design gráfico. Depois disso fui me aventurar também na área de sociologia, tenho mestrado e tô terminando doutorado em sociologia. Olha só, que bacana. Então, e acho que eu tento então, né, do ponto de vista de um nerd que sabe muito de interação com o usuário e de como as estruturas de poder funcionam na sociedade, eu tento usar a tecnologia para ter voz, né? Ah, legal. Pra fazer alguma coisa. Sabe que a gente tem um outro amigo nosso aqui que também já participou de Segurança Legal outras vezes, que é o Carlos Cabral. Não sei se tu conheces ele ou não. Acho que não. É, ele também é um cara que tem uma formação em sociologia, mas ele é muito mais da área da segurança da informação. E eu sempre gosto de conversar, a gente sempre gosta, né, Vinícius? De conversar com pessoas como vocês, assim, porque vocês têm muitos insights que geralmente o pessoal da tecnologia não tem. Então permite aí bem pensar fora dessa caixa da TI que muitas vezes a gente fica, né? Então aqui a gente vai ter um perfil bem heterogêneo, você mais pro lado da sociologia, mas também da TI, o Vinícius, um cientista da computação, da área da segurança, e eu, um advogado, mas também com um pé na TI, então vai dar para fazer um papo bem interessante aí, pessoal. Ah, que ótimo. Eduardo, explica para nós quem é ou o que é o projeto Serenata de Amor. A Serenata de Amor, ela surgiu num momento que fazia muito sentido a gente pegar muitos dados que já eram públicos. Então a gente tem a Lei de Acesso à Informação no Brasil. O Brasil é um país, ele é meio bizarro, porque ele está no topo de dois rankings mundiais. Uhum. Um é de transparência, o outro é de corrupção, né? assim, top 5 nos dois. Assim, um leva diretamente ao outro, né? ou deveria excluir o outro, na real, né? É, a gente sempre acha um pouco estranho, né, que pô, mas se é tudo transparente, a gente sabe como o nosso governo gasta o dinheiro, para onde vai o que a gente vai, como é que tem corrupção, né? O Brasil, eu conheço muitos amigos de fora do país, né, que fazem doutorado fora do país nessa área de sociologia, que estudam orçamento participativo, e os caras vêm para cá para estudar orçamento participativo, porque aqui é a referência mundial no sentido pragmático da coisa, e mesmo assim tem corrupção para todo lado. E acho que o orçamento participativo, até, se não me engano, é daqui de Porto Alegre. Pode ser? É, né? Do Rio Grande do Sul aqui, né? Sim. Começou a prefeitura, se não me engano, de Porto Alegre. É uma grande referência, né? Conheço amigos de, como eu falei, de fora, que vem pro Brasil, e o foco é Porto Alegre. Às vezes, vamos olhar Porto Alegre, mostrar outras cidades, né? E o que acontecia, eu acho, né, e acontece em grande parte hoje, é que a gente tem um volume de dados muito grande sendo disponibilizados, e às vezes é tão grande que é difícil o cidadão olhar aquilo e tirar alguma conclusão disso, né? Então, por exemplo, um dos bancos de dados que a gente começou a trabalhar na Serenata de Amor, depois a gente entra em detalhes o que é, era um XML de 5 GB. É difícil você achar um computador que consegue abrir um arquivo de 5 GB para você olhar, uma espécie de planilha. Ah, deixa eu separar aqui dessa planilha os gastos de tal deputado, de tal... Você não consegue, né? É meio então, que estratégia de encher a boca do jacaré, né? Por aí, parece. Então, a Serenata de Amor, ela surge nesse momento que a gente tem muitos dados e a gente não sabe o que fazer com eles. Então, uma das formas de dar sentido a esses dados é usar o que a gente chama de data science, ciência de dados, a gente tem traduzido aqui no Brasil, né, para fazer o que, digamos, Google, Amazon, Netflix fazem com volumes enormes de dados, né? Então, se tu abre lá uma lojinha de livro na internet, ela consegue sugerir um livro que você vai gostar porque ela conhece um zilhão de dados sobre você e consegue tirar uma conclusão em cima deles. E é o que a gente tenta fazer com a Serenata de Amor. De um lado mais pragmático, a gente começou avaliando, uma espécie de auditoria, né? Auditando os gastos da Câmara Federal, especificamente o que eram as verbas indenizatórias, que hoje está tudo num pacotão só, chamado de CEAP, Cota para Exercício de Atividade Parlamentar. É uma bagatela de, em média, R$40 mil que todo deputado tem direito a ser reembolsado todo mês. Isso fica por 513 por 12 meses, por 4 anos, dá uma cifra na casa de bilhões. Sim. É, esse, a gente sabe, até a gente não preparou uma questão muito específica sobre as regras que regem o uso dessa cota parlamentar. É, se não me engano, é por uma questão de alguma norma da própria Câmara, né, que estabelece o uso, que se pode, destinação que eles podem dar. Mas não é uma destinação assim, arbitrária da parte deles. Eles precisam respeitar certas regras, é isso, né? Sim, sim. Tudo aí talvez esteja falhando no jargão do direito, né? Mas tudo é regulamentado por um ato da mesa, então tem o poder de lei sem ser lei. Talvez o Guilherme possa esclarecer melhor se eu estiver falando abobrinha, né? Não, assim. Tem algumas categorias, são muitas, na verdade, de segurança particular, algum tipo de consultoria específica que eles não têm especialistas dentro da instituição, né, da Câmara. Alimentação, passagem aérea, fretamento de aviões, embarcações ou carros, aluguel de carros, combustível. É uma lista enorme de coisas, né? Assinatura de TV, revista, jornal. Então, assim, são muitas coisas, é um valor muito grande. E para poucas delas, tem o que a Câmara chama de subcota, que é um valor dentro da cota especificado para aquilo. Então, por exemplo, é 12 mil e pouco por mês no máximo, dentro daqueles 40 mil, que o parlamentar pode gastar com aluguel de carro. É 6 mil dentro dos 40, que ele pode gastar com combustível, né? Então, tem algumas alocações com tetos, né? Mas a maioria é aberta, por exemplo, alimentação é aberta. Então tem coisas que o cara pode gastar os 40 mil naquela, com aquele tipo de gasto, então, se ele não tem limitação nenhuma, ele pode gastar os 40 mil naquilo ali. Exato. Ele pode entrar em algum tipo de contradição, que é uma coisa que a gente pega muito na serenata de amor, que a lei diz, a lei não, né? O Atamesa diz que é para a alimentação do parlamentar. A gente pega muito recibo que tem 3, 4, 5 refeições ali. Então, ou o cara tava com muita fome, né? Ou ele tava pagando a refeição para alguém. Estourou porque, muito o peso do da balança. O Pedro, que é um de nós da Serenata, ele fala que o problema é mais nutricional do que de corrupção. Sabe que sempre me chamou a atenção o título, né, o nome que vocês deram para o projeto. E eu acho que a ideia foi realmente essa, né? Imagino, né? De realmente deixar as pessoas curiosas. Por que Serenata de Amor? Eu fiquei pensando. E aí ficava pensando, mas será que é por... Talvez que eles querem pegar gastos tão discrepâncias assim, ao nível de um bombom, um gasto fora da, né, das regras e tal. Mas não é bem isso, tem a ver com uma outra situação que ocorreu fora daqui do Brasil, né? É simples duas coisas, né? Tem a ver com bombom e, na verdade, na década de 90, se não me engano, tinha uma política, uma mulher, né? Que era muito bem cotada para assumir o cargo de primeira-ministra na Suécia. E aconteceu dela ter sido pega gastando no cartão corporativo, ou seja, com dinheiro público, né? Uma compra de um Toblerone, uma barrinha de chocolate Toblerone, né? Sim. E aquilo foi, resumidamente, o fim da carreira política dela. Foi um escândalo nacional de política, né? A Suécia tem problemas seríssimos com corrupção. Né? Há um mês atrás era a capa dos jornais do país, um desvio de 3 mil dólares. É verdade. Então, né, eles são muito atentos a esse ponto. E, enfim, e daí, assim, essa chamava Mona Salim, se não me engano. Essa política, e ela foi pega com esse Toblerone, basicamente acabaram a chance dela ser primeira-ministra do país, né, o cargo mais importante na política lá. E a gente então se inspira muito nisso, porque é a primeira parte da tua fala, pegar os gastos pequenos, né? A gente não dificilmente vai achar esquemas tão milionários, bilionários como, sei lá, a Lava Jato, que se fala muito hoje em dia. Mas talvez a gente ache um volume tão grande de pequenos gastos, né, que seja relevante, né, juntando tudo. Sim, de repente o gasto em si, ele é pequenininho, mas o que ele indica do comportamento do parlamentar é relevante, né? Pode ser. Perfeito. Né? E aí já nos serve pra gente ter uma noção de, pá, esse cara aqui costuma gastar, como tinha lá no, na capa do site, eu acho que foi anteontem que eu dei uma olhada, cara que gasta todo mês a cota de combustível inteirinha. 30 sim, tanques sim. de combustível, se não tá enganado. É, então, opa, alguma coisa errada tem, né? Os caras não podem estar gastando 30 tanques de combustível por mês. É, sabe que eu acho que, por outro lado, eu acho até que esse era um aspecto que tinha mais lá adiante. Eu acho que não é a intenção de vocês, sei lá, demonizar político, aquela ideia de todos os políticos são maus, a gente tem que acabar com a política. A ideia não é bem essa, né? A ideia é você realmente, por meio dessa iniciativa, melhorar certos processos que não funcionam tão bem assim, né? Mas não sei se é essa a ideia ou não. Não, é perfeito, é isso, a gente não quer... Inclusive a gente ficou muito feliz, a gente encontrou um parlamentar que a gente tinha denunciado um gasto dele lá, se não me engano era uma cerveja numa viagem ao exterior, né? E assim, a gente denunciou, como a gente fez com centenas de outros gastos suspeitos, né? Uhum. E ele acabou fazendo um vídeo no Facebook dele mesmo, pedindo desculpa, explicando para as pessoas... que foi um erro, né, que o assessor lançou errado, alguma coisa assim. Tem toda uma outra análise que a gente pode fazer, tá? Jogou a culpa pra frente, mas enfim, deixando tudo isso de lado, né? Sim. Foi muito engraçado que a gente ficou muito feliz dele vir a público falar com o eleitor sobre aquela situação. Uhum. E depois aconteceu, a gente tava na Campus Party em Brasília, né? A gente viu esse deputado circulando lá e falou, pô, vamos lá trocar uma ideia com o cara, né? Uhum. E assim, foi muito legal a conversa com ele, porque ele realmente falou que cara, isso é muito bom, eu fiquei surpreso que eu fui pego nessa, que tinha sido um descuido, disse ele, né? Uhum. Mas isso mostra que o projeto de vocês funciona, isso era um negócio que era pra estar funcionando aqui dentro da Câmara e não fora, né? Então a gente faz tudo com software aberto, só com dados abertos, para que isso seja replicado por mais cidadãos, por pessoas e instituições do governo, do Estado interessadas, né, em acompanhar o que está acontecendo, tá aí para isso, né? Esse é o nosso ideal. Claro, e tem uma coisa interessante, né? Às vezes o pessoal erra um pouco o alvo, né? Tem gente que quer se livrar da classe política, mas é impossível. Assim como tu não quer deixar uma armadilha para pegar um funcionário teu fazendo uma coisa errada para botar ele para rua, por exemplo. Tu quer manter o cara o mais honesto possível para que tu possa ficar com ele, cara. Então tu tens uma ferramenta que auxilia nisso, ou seja, política a gente vai ter que ter sempre, certo? Faz parte do processo democrático a gente ter políticos, né? Não tem como... Acho que não inventaram uma outra não forma tem outra de lidar forma. Com o consenso, né? Não ser com a política. Né? Então, acho muito interessante esse tipo de projeto. Claro, além de denunciar o que está errado, mas tem como fundo fazer com que, vocês estão sendo acompanhados, então se comportem, tá? Não façam muita confusão aí, né? Façam a coisa mais direitinho possível, né? Esse tipo de projeto é interessante porque evita que o cara venha a se tornar um problema pra gente resolver, né? Pode ser. É, eu acho que, né, mostrando os limites desde cedo, né? Uhum. Isso ajuda. A gente tem é um pouco inocente, talvez, mas a gente fala, pô, a corrupção ela não começa grande. Um desses caras que tá indo no noticiário, que desviou milhões, que tem idoleiro, não sei, falando de qual conta em qual país. Uhum. Não, esse cara começou por algum lugar, eu acho. Pode ser inocência da minha parte, né? Não, mas acho que não, cara. Não, eu acho que não é inocência dele, não. Eu acho que sim. Então, né? Quanto antes a gente concorda. Não, eu concordo com o Eduardo, assim, as coisas não. O cara não nasce político pronto, roubando milhões ou bilhões, seja lá qual for a quantia, né? Ele começa pequeno, cara. O cara começa no troco da padaria que ele não devolve. Então, a gente pegando no dia a dia aí, que é o que o Projeto Serenato de Amor faz, né? Eu diria que é um belo de um começo, né? Pra mandar o recado do que a gente tá acompanhando, né? Que a sociedade tem como acompanhar, né? De uma maneira ou de outra. Deixa eu perguntar pro Kuducos aqui, até um pouco uma provocação, Kuducos. Não sei se já fizeram essa pra vocês, mas o Serenato de Amor é uma organização política? A gente pode esperar, talvez, o Kuducos como vereador, candidato a vereador nas próximas eleições municipais? Tem filiação partidária? Tem filiação partidária. Acho difícil. Inclusive, acho que muitos de nós éramos... Não era o meu caso, porque estudando sociologia é difícil tu ficar distante da política, né? Claro, claro. Mas acho que a maioria de nós éramos alienados da política, né? Perfis que talvez só votasse nulo, só justificasse. E não queria se envolver muito, né? Inclusive o Írio, que é... Acho que é, o projeto nasceu na cabeça dele, né? O Írio falou, pô, eu... O Írio, assim, ele sabe muito de data science. Ele é um cara foda em data science. Pode falar palavrão? Eu falei um já. Pode. Depois bota fica tranquilo. Aí, é. Não, pode falar. Ele é um cara foda em data science. É um desenvolvedor muito bom também. E em algum momento, chuto eu, sociólogo aqui, depois dos agitos sociais e políticos de 2013, a gente começou a se engajar com política de novo, ou pelo menos um pouco mais. E o Iris perguntou, tipo, cara, como é que eu posso usar o que eu sei para navegar por esse mar aí que eu não conheço, né? Que é, que é a política. Ele, talvez a primeira pergunta que ele tenha feito é em quem eu deveria votar. Ele viu que era uma pergunta meio capciosa, meio difícil. Daí ele falou, pô, vamos tentar usar esses dados que a gente tem, que é uma coisa que eu consigo fazer com o meu conhecimento, né, como cientista de dados, para pelo menos descobrir em quem eu não deveria votar. Então, perfeito. Ela tem muito mais essa veia focada no cidadão querendo conhecer quais são quais são as opções que estão dadas numa eleição, por exemplo, do que um engajamento com a política em si, mais um movimento cívico do que político. É super difícil ter essa diferença, né? Mas... Não, acho que eu entendi. Talvez você queira dizer que não é uma política partidária, né? Você não está vinculado a um partido, embora a atuação de você seja política no sentido de agir, pelas vezes, né? Melhor das estruturas, e isso também é um posicionamento político, né? Creio eu. Exato. Né? Você se posicionar em prol de você conseguir ter acesso aos dados abertos, né, transparência, essa é uma questão política também, né? Ela não é político-partidária. Partidária, exatamente. Mas é política no sentido de uma atuação política, né? É, exatamente. E expõe ali, analisa os dados de todos os parlamentares, né, independente de partido. E isso, da Câmara. Câmara e do Senado já tem. Senado também? Senado também? É. Opa, show tem de bola. Pouquíssima coisa, mas tá lá, começando a brincar. E assim, só reforçando, né, um ponto, não, a gente não tem filiação a nenhum partido, alguns partidos já tentaram ter conversas mais próximas com a gente negou, falou, pô, cara, não vai rolar se... Sim. Alguém aqui, um paparazzi, tirar uma foto nossa aqui, fodeu o meu projeto, sabe? Sim, tipo, sim. Não sim. Quer ser aliado a XYZ. Uhum. E, inclusive, alguém falou assim, os dois estão falando junto, eu não consegui distinguir quem foi. Analisam todos os partidos. Sim, analisamos todo mundo, tá lá na Câmara, tá lá no Senado, ou já esteve, estamos olhando. E um detalhe sutil, que é totalmente proposital, nas nossas comunicações a gente não fala nem de qual partido o suspeito é. Então se a gente fala, denunciamos aqui a nota do fulano que, sei lá, tinha a cervejinha em Las Vegas que a gente achou, a gente não fala qual é o partido do cara, porque a gente não importa. A gente não importa, o cara troca de partido a hora que ele quiser também, É meio estranho, né? Meio estranho essa coisa de filiação partidária no Brasil, então é um negócio que não dá a mínima bola, assim. E a gente até é criticado por isso, pô, vocês não falam de qual partido o cara é. Então, cara, não, porque isso não diz nada, sabe? E aí, se quiser legal, saber, cara. Procura, né? Também é bem fácil. Vai no Google ali e descobre rapidinho. Bem fácil, põe o nome do... Kudukos, diz uma coisa pra nós, indo numa pergunta de como que funciona tecnicamente o projeto. Eu sei que tem uma pessoa que é muito importante no projeto, que é a Rose. Verdade? Quem é a Rose? Sim. Bom, o projeto ele conta então com a Rose, que ela é inspirada na robozinha dos Jetsons, né? Então a Rose, ela não tava nem aí pra reforma trabalhista, reforma da previdência, porque ela é uma robozinha, trabalha direto, né? Não tá preocupada em se aposentar, não cansa, não para pra tomar café, então não vai ter nada descontado das férias. Basicamente o que a gente faz é o seguinte, eu acho que dá para falar que existem três momentos mais claros na parte tecnológica do projeto, né? Tem um lugar que é um playground gigantesco, onde a gente começa a testar coisa. Então, tem banco de dados, tem dataset novo, banco de dados novo, a gente começa a investigar ele ali, faz uma análise mais preliminar, mais exploratória e tal. E ali a gente vai descobrindo coisas que funcionam, coisas que não funcionam, coisas que têm que ser melhoradas, coisas que parecem promissoras, mas ainda não estão, estão precisando dar uma polidinha e tal. Então, na hora que nesse playground a gente acha alguma coisa que realmente funcionou, fala, isso daqui é bom, a gente passa esse código para um outro lugar. Esse lugar é a Rose, então a Rose é um robozinho, não é um robô físico, né? Às vezes a gente vê na entrevista, os jornalistas falam, ah, dá para tirar foto da Rose, olha. É aquela tela preta com um monte de letrinha aparecendo ali, se você quiser, fica à vontade. Pode tirar foto. Vai ter que mandar fazer um bonequinho. Essa tela preta. É, velho. Rosto. É, encomenda de alguém que faça e trabalhe com escultura, aquelas massas em PVC, né? E encomenda uma Rose pra só poder tirar foto. E daí a Rose, então, ela é, esse, é um programa de computador, né? A gente chama de robô. E ela faz todo esse fluxo, desde a coleta dos dados. Então, a coleta dos dados, né, seria ela constrói o próprio input dela mesma, né? E ela vai dar lá, no fim, uma lista de quais reembolsos são suspeitos e por quais motivos. E quais reembolsos, da mesma forma, não são suspeitos por nenhum motivo. Uhum. E, então, a gente faz com que esse processo ele seja, de alguma forma, de cabo a rabo implementado num ambiente separado para que a gente não tenha interferência sobre ele. Então, quando a gente está fazendo análise, a gente pega um banco de dados que a gente baixou num dia aleatório. Tem lá a versão certinha. Esse dado aqui foi baixado no dia 8 de agosto, sei lá. A hora que a Rose vai rodar, não, ela vai lá no site do governo, pega os dados fresquinhos, né, e analisa todos eles e dá a resposta. Então, a Rose seria esse segundo momento. Ela é a peça mais valiosa da nossa arquitetura de tecnologia, porque é ali que estão os códigos que mais dão resultado, e de certa forma ela cobre o processo todo, né? E depois que a gente descobre alguma coisa errada, a gente tem que fazer alguma coisa, né, com eles, contar para alguém, a gente tem que visualizar, porque a Rose às vezes erra, ela erra bem pouco, né? A última vez que a gente mediu a acurácia dela era bem próximo de 90%, né? Uhum. Ou seja, cada 10 suspeitas que ela solta pro mundo, uma tá errada. Isso é muito melhor do que qualquer outro controle que a câmera tenha, certo? Aparentemente sim, né? A gente não tem, apesar, né, da gente tá falando bem da transparência e não quero criticar a câmera, porque dentre os órgãos do governo, ela é um dos que dão os dados num formato mais transparente, mais organizado. Uhum. Mas a gente não sabe o que nem chega a virar dado. Então, um deputado pede um reembolso, alguém lá de dentro da Câmara fala, não, seu deputado, isso aqui não pode. A gente, às vezes, não fica nem sabendo, né? As tentativas de reembolso poderiam ser algo analisado também. É, tem algumas coisas que a gente tem que desvendar no dataset, assim. Tem um monte de reembolso com valor zero, a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, se ele foi negado, se o deputado voltou atrás, né? Uhum. Se em algum momento ele foi aceito e depois, sei lá, revogado, não sei se, enfim. Mas enfim, a gente não tem muita informação sobre isso. Agora, vendo o que passa, o volume de coisas que a gente encontra, a gente sabe que seja lá o que estiver fazendo esse controle, dá para ser melhorado de uma forma simples. E enfim, nosso código está aí, quem quiser, a gente tem contato com pessoas da Câmara e espero que a gente ajude eles nisso também. Perfeito. Uhum. E como o código é aberto, né, se eles quiserem implantar lá dentro, eles podem. Sim, não tem nenhuma limitação. Se quiserem fazer o deles, podem, não tem problema, né? Claro. Essa questão do aprendizado da Rose, tá? Vocês estão usando o quê? Que a gente ouve algumas vezes o pessoal falar de inteligência artificial, mas já tem lá no site de vocês informações de que não é inteligência artificial, é machine learning. Quais seriam as diferenças? O que é o machine learning na história e qual é a diferença aí para uma inteligência artificial? No contexto aí do uso que vocês estão fazendo aí com a Rose. Para falar a verdade, a gente sente que a gente tem muito para fazer ainda, né? Uhum. E a maior parte das hipóteses, né, dos quem estuda as coisas nessa área, né, dos classifiers que a Rose usa, né, são bem simples. Eles não envolvem nem machine learning, eles são cruzamentos de dados, são fazer continha de soma. Então, por exemplo, falei para vocês do limite de R$6.000 por mês de combustível. Cara, pega um deputado, pega todos os gastos dessa categoria no mês, soma, se der mais que 6 mil, acende a luzinha vermelha ali que tá estranho, né? Faz a média dos gastos com alimentação, o que saiu, faz um desvio padrão ali, o que sai, chama atenção, então, é isso? Alimentação é o exemplo que eu ia falar, que é onde a gente começa a usar alguma coisa um pouco mais refinada. Uhum. Porque se eu te pergunto, qual é o preço justo por um almoço? Depende de aonde que você tá. A cidade, então, o local que você se encontra. Exato, você fala, pô, e aí, R$50 é um preço ok para um almoço? Bom, sei lá, se o cara foi no McDonald's ali, pediu os lanches, mais o milkshake, mais não sei o que, pô, até parece ok, R$50 pro McDonald's. É. Se ele foi almoçar no São de Porto Alegre, que eu conheço de chique aí, no La Rouge, ainda existe o La Rouge aí? Um bistrô vegano? Não, tô, eu não conheço. Talvez seja tão chique. Tão chique que eu não fui. É tão chique que tu tá fora dessa, Guilherme. McDonald's aqui eu já fui, Cudu. Pois é. Eu conheço. Cavanhas. Cavanhas. Então, os caras vão no Cavanhas e gastam R$50, já é um pouco mais estranho, pô. Os caras encheu a cara, provavelmente, né? Bom, qualquer lugar ali na cidade de baixo, R$50, você já vai falar, toma cerveja. Ou às vezes também, se o cara vai num lugar chique, vai num restaurante de um chefe, alguma coisa assim, e gasta R$50 é pouco, né? Então é uma pergunta super difícil. Então aí entra um pouco de algo mais refinado, né? Que é agrupar, então saber dizer o que é um preço justo para aquele restaurante. Como a gente tem um banco de dados muito grande, de cabeça eu não vou saber quantas são de alimentação, mas a gente tem mais de 1.600.000 reembolsos, né? A Rose consegue olhar para tudo isso, agrupar restaurantes que têm um padrão parecido, né? E falar, não, a média de preço para esse restaurante é tanto. Então, por exemplo, tem um restaurante, me esqueci esse nome, que é o Bode Assado do Geraldo. E vocês já vão entender por que eu falo dele, né? Que tem centenas e centenas de reembolsos de deputados que foram almoçar lá. A média aritmética, né, soma todas as despesas e divide pelo número de reembolsos feitos, é em torno de R$89. E tem um deputado que foi, em três visitas que ele fez, ele gastou R$2.500 lá. Então, a gente consegue prever que R$89 é uma média ok para aquele restaurante lá, o Bode Assado do Geraldo. Se o cara gastou muito mais que 89, não precisava nem ser, acho que uns gastos de 800, não precisava nem ser 800, mas a gente pega uma margem boa, se não me engano são 3,5 de desvio padrão, e fala, pô, isso aqui tá suspeito, 3,5 de desvio padrão é bastante, é bem generoso. Então, assim, a Rose, ela aprende com os próprios dados, né, e ela sabe dizer, então, para cada restaurante, qual que é um preço justo, qual que é um preço esperado, né, ou melhor, qual que é um preço suspeito, né? E ela ainda não tem outras etapas de machine learning, que seria aprendizado supervisionado. Seria a gente falar o seguinte, olha, desses 1.600.000, esses daqui eu sei que foram devolvidos porque estavam errados. E daí ela usa isso como base de aprendizado, né? Então, isso seria uma outra, o próximo passo, né? Eu sei que vocês têm, eu já vi o site de vocês várias vezes, para quem está curioso já vai e está ouvindo o podcast, já vai poder ver ali no show notes todos os links relevantes do projeto, mas eu vejo que às vezes vocês têm as notas ali, tem um PDF das notas, né? Ou seja, você vê ali o gasto, clica no botãozinho do lado direito e vê o PDF das notas. Vocês tiram dados daquelas notas ou os dados saem de outras fontes? Então, os dados que estão nessas notas fiscais, né, cupom fiscais, etc., eles são o que a gente chama de dado não estruturado. Quer dizer que não são textos e números digitados bonitinhos numa planilha com cara de Excel, né? Então, sim, ele não tem um padrão que tu consiga... um formato que tu consiga ler de uma forma automática fácil, né? Exato. Tu tem que dar um jeito de formatar esse negócio depois. Estruturar, no caso. Isso. Então, assim, hoje a gente tem alguns colaboradores, trabalhos muito legais com isso. Tem um que não se trata exatamente de ler, sabe? Tentar converter aquele conjunto de pixels na tela para um texto, mas de achar padrões e com isso tentar ver se tem alguém pedindo reembolso duas vezes com a mesma nota, né? Um tipo de análise que dá para fazer com aquilo. E tem outras informações muito legais também sendo extraídas dessas imagens, mas ainda não em uso massivo. A gente está ainda testando isso. Então, tem gente que está usando uma tecnologia que chama OCR, que é Optical Character Recognition, se não me engano, reconhecimento óptico de caracteres, né? Que tenta, então, converter realmente aqueles... Pega aquela nuvem de pixels lá e fala, não, isso aqui deve ser um R, isso deve ser um 4, isso deve ser... E daí a gente tem um monte de texto, só que a gente não sabe exatamente qual parte daquele texto é um nome, qual parte é uma descrição, qual parte é, sei lá, o CNPJ do estabelecimento, né? Então, tem um cara que ele, o Fábio Ren, aí de Porto Alegre, inclusive. Na verdade, eu acho que ele não é gaúcho, mas mora aí. Que ele tem uma análise muito legal, que ele começou a pegar todos os textos que essa tecnologia conseguia reconhecer nos recibos e tentar procurar padrões para descobrir o que, que era hora, minuto e segundo. Então, você tem algo que são dois números, dois pontos, provavelmente isso é hora, minuto e segundo. Isso é importante, porque existe uma chance grande disso ser o horário de emissão da nota fiscal, e daí a gente consegue refinar um tipo de análise que a gente faz, que é o seguinte: se o cara tem gastos que só ele pode fazer em cidades muito distantes uma da outra, isso levanta suspeita. Então, a gente pegou o cara que estava, se não me engano, consumindo em Brasília, em Caxias do Sul e em Rio Branco, no Acre, no mesmo dia. Que, inclusive, é o mesmo tipo de informação e de relação que as operadoras de cartões de crédito usam para fazer bloqueio. Exato. Você faz duas compras com o uso do cartão em físico, lugares, né? Exatamente, físico, né? Em que você está fisicamente muito distante, né? E ao mesmo tempo o tempo entre as compras, o intervalo entre as compras é muito curto, né? É um indicativo de uma possível fraude, né? Fraude, né? Foi clonado. Uma coisa assim. E esse é um dado que a gente não tem, né? O que a câmera disponibiliza é o dia que foi feito o gasto, mas não a hora. Então, eu já peguei muita suspeita da Rose, que parecia, pô, esse cara tem gasto, vou chutar aqui, em Recife, São Paulo, Brasília, no mesmo dia. E você vai olhar, eram gastos muito compreensíveis. Você vê, era um gasto em Recife no aeroporto, depois era um almoço em São Paulo no aeroporto, e depois era um gasto em Brasília. Então, parecia muito concebível. O cara pegou um voo para Brasília com escala em São Paulo, sabe Deus o porquê, mas vai entender malhas de companhia aérea, né? Sim, sim. Só que assim, então assim, se a gente soubesse em qual horário do dia foram feitos os gastos, a gente já podia eliminar essas suspeitas. Ou confirmar outras, né? Ou não sei se confirmar, mas pelo menos melhorar muito a acurácia da Rose, né? Certo. Sabe o que eu tava lembrando agora, Kudux? Eu assisti um tempo atrás na televisão uma matéria que até me chamou atenção. Eu até mandei uma mensagem pro Guilherme, lembra, Guilherme? Depende de qual é o caso. Aquela matéria, Guilherme. Aquela matéria que você viu na televisão. Aquela matéria. Até eu já sei qual que é agora. Cara. Não, tinha... uma coisa um tanto estranha, né? Para uma certa emissora de TV fazer aquele tipo de matéria. Mas o que, que eles fizeram? Eles pegaram os gastos dos deputados, né? E cruzaram com informações do Facebook para levantar gastos que eles fizeram para campanha ou pessoais, né? E pelos quais eles foram ressarcidos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam os gastos, né, que foram lançados lá que foram restituídos, né, que eles foram reembolsados, e pegavam naquele dia e tal o que eles tinham ido fazer. E normalmente, quando o pessoal larga essas coisas de campanha e tudo mais no Face, os repórteres foram no Facebook fazer a comparação. E aí eles pegaram várias situações que esses políticos viajaram para fazer campanha, usaram esse dinheiro para fazer campanha. Ah, sim, sim. E pensando no futuro da Rose, né, Kudux, né, tu poderia ter até essa junção dessas informações fornecidas pelo Estado, né, e cruzar essas informações com, por exemplo, o Facebook, né? Tu teria como acompanhar, por exemplo, o que o cara tava fazendo em tal lugar. O cara viajou para Recife, daqui a pouco o cara tá lá fazendo campanha, tá na praia. Até o próprio check-in que ele faz, às vezes, nas redes sociais também pode ser de input, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Né? Daria para fazer claro, a complexidade começa a aumentar substancialmente também, mas seria possível, né? Em tese, teoricamente, é possível fazer isso, né? Sim, total. A gente uma vez discutiu isso no GitHub, que é uma plataforma para... Que muitas comunidades de software aberto usam, né? Então, tem lá o espaço para botar o código, mas tem um espaço para conversar, uma espécie de fórum também, né? São as issues e às vezes até os pull requests, mas enfim. Uma vez a gente estava discutindo isso e realmente, assim, a gente tem tanto no Twitter quanto no Facebook a possibilidade de você compartilhar a localização em todos os... os posts, né? De fazer check-in, no caso do Facebook, ou sei lá, se alguém usou o Foursquare. Uhum. E a gente acaba caindo em sutilezas também, né? Que seriam, por exemplo, ah, mas esse post aqui foi meu assessor que fez, não fui eu. Mas você começa junto a dados e vai reforçando, seja lá qual for o lado, mas você vai tendo mais acurácia, que é o importante, ou você vai reforçando o caso para descartar aquilo, ou o caso para reforçar aquilo. Então, pensando numa coisa mais avançada, então, ah, se tem foto e o deputado está na foto com alguma coisa de reconhecimento facial, por exemplo, que não é coisa de outro mundo, claro. Você vai, né, juntando elementos e consegue, com certeza, ter suspeitas extraídas desses dados de rede social, cruzando com gastos, né? O próprio Face, ele já te identifica na foto, não só a pessoa, mas ele te diz, o cara tá de óculos, na praia... segurando um copo de cerveja, né? Assim, mas ele faz uma série de... Ele reconhece uma série de objetos e situações além do reconhecimento facial, né? Ou seja, vai adiante já a coisa. É, isso mais pro futuro, né? Porque é algo ainda que não é tão acessível assim, esse tipo de algoritmo. Até não sei se eles não abriram uma API, enfim, mas até acho que abriram sobre isso. Mas sabe o que me chama a atenção na tua fala, Kudukos, é... Sim, a gente tem o problema da crítica, a gente tem o problema de falta de transparência em vários locais, mas eu notei que você fez um certo elogio à Câmara, né? E ao Brasil como um todo, por esse aspecto da transparência que é importante, o Marco Civil fala sobre isso lá no artigo 24, sobre a questão de abertura, uso de padrões abertos, né? Permitir tratamento automatizado de informações, é uma coisa que legalmente a gente já tem. A gente tem um decreto dos dados abertos de 2016, que é o 8777, que cria uma infraestrutura nacional de dados abertos, que até onde eu sei é algo meio incipiente ainda, né? Não sei se vocês têm algum contato com isso, sobre essa INDA, infraestrutura nacional de dados abertos, mas é algo que existe, que tá lá, né? Vocês acham, nessa perspectiva, assim, de talvez do governo federal espraiar essas práticas de transparência, vocês conseguem ver câmaras das cidades, né, atuando também dessa forma? Ou seja, vocês acham que seria possível expandir num futuro o serenatas de amor pequenas células de serenatas de amor em várias cidades do Brasil? Tu acha que isso seria possível? Com certeza. Do lado tecnológico, já volto para esse lado talvez mais político, né, de situação política do Brasil, mas o lado tecnológico sempre foi o nosso sonho, né, tanto que todo o nosso software e toda a nossa comunicação oficial, né, nos canais oficiais, em inglês, porque a gente acha que o que a gente tá fazendo não é, sei lá, chafurdando nos gastos dos deputados, é criando uma plataforma para que esse tipo de coisa aconteça e seja replicada, né. Então, não só aqui no Brasil, inclusive, obviamente, quando eu falo isso, tô quase que tomando por óbvio que em algum momento isso vai acontecer em esferas municipais, em esferas estaduais. A gente está analisando um tipo de gasto que é um pouco específico, que é um reembolso onde você tem uma categoria do gasto, onde você tem uma pessoa responsável pelo gasto e isso é muito diferente, por exemplo, se a gente for falar de orçamento, né? Que você vai ter aí outra forma de categorizar os gastos públicos, né? E então a gente teria que ter outros classificadores, outros algoritmos para lidar com isso. Mas, apesar de tudo isso que eu estou falando, a nossa solução, tecnologicamente falando, ela é preparada para essas variações. Então, se hoje a gente quiser baixar os dados do SICOMF com orçamentos de municípios, por exemplo, esse mesmo pipeline, esse mesmo fluxo que a Rose segue vai funcionar também, porque a gente vai precisar colocar ali alguns algoritmos diferentes para tipos de dados diferentes. Então, assim, parte tecnológica totalmente de acordo. E da parte política, eu acho que a gente está num momento interessante, né? Porque parece que o político em pessoa que vai contra essa onda, ele é um pouco ridicularizado por isso, tem um pouco de... Por mais que ele seja eleito no sentido de democracia, que é da maioria, né? Então, sei lá, o Trump foi eleito, não parece que tem dúvida sobre isso. E o cara vai lá e tira do ar um site sobre... Bom, ele tirou várias coisas do ar, mas o exemplo é o do aquecimento global, né? Sim. Então sim. Você já tem cópias disso, óbvio que não é o ideal, mas você já tem cópias desse material. Isso é uma bobagem enorme, né, Cadux? Crescimento global, isso aí não existe, cara. Não, você não vai gastar dinheiro público e pra falar terra, isso aí. E a terra é plana também. Uma lenda urbana dessa. É. Lenda urbana é boa, né? Essa lenda urbana de crescimento global. Não, mas, e a terra enfim, é plana, e... né, cara? A terra é plana. Mas enfim... Siga. O que eu acho é que existe todo um movimento político, inconsciente, talvez, de inconsciente não, talvez imperceptível para muita gente, que é de hackear os canais oficiais. Então, vamos supor, se o Trump tirou aquilo lá do ar, tirou, só que você tem clones daquele site, você tem um set pelo mundo, pelo menos, sabe? Então, assim, você não tira essas informações, você se... É, você, quer dizer, não tira não, você não some com essas informações, não é que nem o filme lá, o Fahrenheit, que você queima os livros e acabou, né? Sim. Essas informações, elas são descentralizadas. Você se queima como líder político, né? Como uma espécie de bandeira de campanha sua negativa. E então, eu acho que é um movimento um pouco difícil de bater de frente, sabe? É, hoje a gente tem muitos jornalistas, por exemplo, para não falar só da área técnica, né? Que estão martelando em vários órgãos do governo que insistem em não seguir a LAI, sabe? Então tem jornalista recebendo negativa de órgãos do governo a rodo, porque o governo não quer. E isso vai causando cada vez mais um desgaste, né? Sim. Então, LAI, só para esclarecer, LAI é informação, né? Obrigado, Guilherme. É, não, é que não são todos os ouvintes que... Claro, claro. Guilherme, exato. Repete a informação que tu deu, que deu uma cortada aí. Ah, não, é que o Kudux falou LAI, e para os ouvintes que não acompanham essa ou que não conhecem, é Lei de Acesso à Informação. É aquela lei que permite que você, qualquer pessoa, peça informações para os governos, né, para os órgãos públicos, sobre questões que eles deveriam deixar transparente, enfim, né, quanto ganha, não sei o que. Também conhecida como lei que o Guilherme já tentou usar várias vezes no podcast, né, Guilherme? Tu tentou várias vezes e várias vezes fomos ignorados. Mas ignorados, simplesmente ignorados. Os governos não gostam muito, ainda não gostam, ainda resistem. A gente precisa fazer justiça também, que não é só no Brasil que os gestores públicos se negam a dar respostas da Lei de Acesso à Informação. Nos Estados Unidos, que eles têm a Freedom of Information Act, que é o FOIA, lá é a mesma coisa, eles ficam se enrolando para dar certas informações. Então é um comportamento meio que... comum, assim, de gestores, quando você pega no nervo, assim, eles ficam tentando não dar aquela informação quando deveriam. Que não é o que acontece com a Câmara, que fornece os dados, inclusive, estruturados para que qualquer pessoa, inclusive o pessoal da Serenata de Amor, consiga usar, né? Isso é uma questão interessante também. Exato. Então, né, sim, elogiei a Câmara exatamente por isso. É, a gente tem problemas... uma série de análises que a gente faz na Câmara, a gente não consegue repetir no Senado, porque o Senado não dá a informação na granularidade e na qualidade que a Câmara oferece, né? Perfeito. Mas eu acho, assim, eu sou um pouco otimista demais, talvez, né? Eu acho que estamos indo num caminho que vai melhorar, isso vai acontecer cada vez mais com diversas instâncias, né, do poder público. Não necessariamente por boa vontade, mas eu acho que por ceder à pressão ou, de repente, às vezes, por serem hackeados socialmente, né? Estou falando de um ilegal, de algum tipo de crime, sim, né? Mas tem um exemplo para o ouvinte aí entender um pouco, talvez, do Aaron Swartz, que era um ativista americano. E lá eles tinham uma situação que, se não me engano, para você... Os processos judiciais, se não me engano, são públicos, né? Óbvio, tirando os que estão em sigilo de Estado, essas coisas. E, só que você tinha que pagar uma taxa para o órgão que organizou tudo isso num banco de dados central, né? Então ele cobrava pela, entre aspas, facilidade de você... clicar, digitar uma coisa no campo de busca e encontrar o processo que você queria, né? E tinha uma discussão muito séria sobre isso, sobre, tá, mas e aí, o negócio é de acesso público ou não? Porque eu tenho que pagar esses 5 pila aqui para um intermediário, né? Uhum. E daí, resumindo um pouco o que aconteceu, o Aaron Swartz, ele era um ativista muito famoso por trocentas outras coisas, mas aí ele pagou, então, ah, quanto é que é a taxa para usar isso daí? 5 pila? Mentira, ele nem pagou, ele estava numa instituição que tinha uma espécie de acesso a isso, e fez um script que baixou tudo, basicamente, sim, e replicou em outro servidor. E criou uma indisposição tremenda, porque o que ele baixou era de acesso público, o que era pago, que ele acessou legalmente, era o sistema de busca, né? Então, acho que hacks sociais como esse tendem a acontecer cada vez mais, né? Aqui no Brasil, a gente tem a os dados da Receita Federal são públicos, né? Se você quer consultar um CNPJ, né? Uhum. A Receita oferece isso publicamente, só que tem um CAPTCHA ali, você tem que digitar aquelas letrinhas, né, para provar que você não é um robô. E existem interpretações da Lei de Acesso à Informação, da LAI e de outras peças legais, que esse tipo de informação tem que ser acessível por máquinas também, né? Uhum. E o CAPTCHA barra. Então a Receita se nega a tirar o CAPTCHA até hoje, ou oferecer outra forma de consulta para máquinas e não para humanos. Mas você tem sites alternativos, não sei nada quanto à legalidade deles, uhum, que oferecem consultas por CNPJ, por nome de sócio, por tudo isso. Então, não sei até que ponto é efetivo a Receita se fechar. Óbvio que seria ótimo se ela se abrisse, né? Tirasse, uhum, o CAPTCHA. Mas ela não tira e a gente vai trabalhando com hacks aí para fazer informação que é pública ser acessível, né? São duas coisas, sim, diferentes. É uma coisa interessante, Dux, que tu coloca, porque tem aquele hacking que envolve pichação de site, né? Aquela questão da Anatel, o pessoal falou e tirou o site da Anatel do ar, aquela coisa toda, né? E tem essa outra forma de hacking, vamos dizer assim, né? Em que você vai lá, se utiliza das informações e dos sistemas do poder público, desenvolve um software, né, uma inteligência em cima para trabalhar esses dados e usa isso, né, para fiscalizar o governo. Isso é muito mais efetivo do que simplesmente pichar um site, né? Eu entendo a ação de pichar o site, mas essa ação, ela é bem pontual. É uma coisa assim que não tem... Tem suas consequências. É mais um protesto, né? É mais um protesto. Agora, você fazer um software que fica acompanhando automaticamente, né, nas mais diversas esferas aí, as atividades do governo, ou seja, multiplica os nossos esforços, né? É algo que é um tipo de hacking, né, político, digamos assim, que traz benefícios, né, para a sociedade, não só num primeiro momento como protesto, mas sim no longo prazo também, na minha maneira de ver, né? E sabe o que fala? Tem uma outra história dessas que, se não me engano, em um dos mandatos do Lula, ele começou com o blog da presidência, né? Uhum. Que era exatamente o que o nome diz, um blog onde não necessariamente o presidente, mas alguém fala sobre os assuntos da presidência. E era um blog curioso que, acho que para evitar alguns inconvenientes, não tinha área de comentários, né? E uma galera achou ruim. Meu, como assim? A essência de um blog é os comentários, é a interação que acontece ali, né? Na época, eu acho que redes sociais nem era tão forte assim, né? Então, a área de comentários era muito movimentada. E não tinha. Vou inventar um endereço que eu não lembro lá, o planalto.gov.br/blog, não tinha comentários. E um pessoal de São Paulo, se não me engano, o Pedro Marcum, fez um script que todo post que era postado novo ali era replicado num WordPress tradicionalzão, com todas as funcionalidades de um blog mais tradicional, né? Então, de novo, sabe, não é o ideal, porque um monte de gente acaba chegando no veículo oficial. Né? Uhum, se você, claro, quer pegar o conteúdo do blog e conversar mesmo, tem jeitos de contornar as limitações. Então, o governo vai ficando um pouco vendido, né? Sim. Ele tem muito poder ainda, porque tem dados que a gente não tem acesso, e às vezes é até bom que a gente não tenha acesso a tudo, né? Então... Não, certamente, você tem dados lá, sei lá, da segurança do Estado e negócio militar, não faz sentido você ter acesso a isso, né? Exato. Tá bem aí, inclusive a Lei de Acesso à Informação. Tô dando ajoelhada. Mas sim. Mas siga então, Vinícius, vai lá, eu sei que você tem uma pergunta aí pra colocar. Né? O Eduardo tinha comentado com a gente, o Kudukus, né? Tinha comentado com a gente a reação daquele deputado, né, Kudukus? Que viu... Oi? Que foi positiva, Foi positiva, que ele percebeu que pegaram um gasto dele que tá meio fora do normal, dos padrões. Mas todas as reações são assim? Ou vocês já tiveram alguma reação, assim, muito adversa, de ameaça, ou coisa parecida? Ou isso até agora não aconteceu? Olha, ameaça, né, física, assim, coisas desse nível, não. Mas a gente tem bastante, não bastante, mas um número de respostas razoável, que nos assustam porque mostram quanto os nossos próprios parlamentares não conhecem o que eles mesmos legislam, né? Os atos da mesa que eles mesmos aprovaram, né? Às vezes não conhecem coisas como matemática básica. E o que me preocupa mais nessa, em torno dessas duas coisas, uhum. é que o ato de mesa, do jeito que ele é feito hoje, ele põe toda a responsabilidade legal em cima do deputado. Então, se o cara não sabe a lei e ele é o responsável, fica uma situação muito frágil. Aí você fala, não, mas se é assim, então vamos meter um processo, né? Cara, só que é um pouco... Não é tão simples, né? Porque meter um processo por causa de um almoço superfaturado no valor de R$120, você não paga nem as custas do processo com isso, né? Claro. E eu tô falando das custas aqui, o honorário de trabalho dos servidores que vão estar envolvidos em apurar isso daí, né? Dentro de um Ministério Público, por exemplo. Ou um TCU, um TCE, dependendo da esfera. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Indo de um jeito, contando a mesma história de um jeito pragmático. Tem deputado que a gente já recebeu e está publicado lá no blog da Serenata, né? Que a gente achou uma refeição superfaturada e o cara falou assim, olha, não tem cabimento que vocês estão falando, porque o gasto em questão, a refeição em questão, foi feito em um restaurante à la carte. Então, você não tem como saber... quanto custa um prato nesse restaurante à la carte? Não é uma pizzaria rodízio que tem um preço fixo por pessoa, uma churrascaria. Né? E eu falei, nossa, esse deputado aí, eu não sei o que que... eu não consegui acompanhar o pensamento dele, né? Porque você botava o nome do restaurante no Google, o site do restaurante com o menu inteiro com os preços, né? E daí você olhava lá, se ele comeu o prato mais caro, tomou a bebida mais cara, tirando as bebidas alcoólicas que... não que é não o. Não poderia, né? É, exatamente. Ele mesmo assim teria que ter comido uns 3-4 pratos daquele mais caro do restaurante. Né? Então, assim, eu não sei se o cara desconhece um pouco a ideia de média, porque era só você comparar a média sem olhar no site do restaurante. Você compara a média dos gastos da própria Câmara naquele restaurante, né, de outros deputados que foram ali com o gasto dele, o dele era discrepante, você olha no site. O restaurante, olha os preços, era discrepante, né? Então, assim, tem esse tipo de resposta. E a gente vê muita resposta que fala mais ou menos, tipo, olha, vocês aí, não sei quem projeto Serenata de Amor aí, fica quietinho na sua, porque o gasto é legal. Tem um órgão da Câmara que fiscaliza, né, que autoriza os reembolsos. Uhum. Esse órgão falou que tava ok, tanto que reembolsou, o dinheiro tá no meu bolso, então você não me enche o saco. Uhum. Que é um absurdo, porque se você pega o ato de mesa que estabelece isso, fala que a função desse órgão da Câmara, que existe de fato, é simplesmente verificar se aquela comprovação fiscal é válida. Então, se o cara pegou um pedaço de papel e escreveu ali, ó, recebi R$300 do senhor deputado, entregar, alguém da Câmara fala, não, isso aqui não é um cupom fiscal, meu amigo. Não é um recibo, né? Não é um recibo. Então, assim, a Câmara... pelo texto do ato de mesa, ela não tem autoridade para falar pro deputado, olha, esse almoço aqui estão 7 pessoas, deputado, eu não posso reembolsar 7 pessoas, só posso reembolsar o seu. Espero que algumas pessoas... análise da qualitativa ali, né? Eu acredito que às vezes até façam, pode ser que façam, né? Uhum. Mas se eles fazem, eles estão fazendo de bonzinhos, porque a lei, né? A lei não, o ato de mesa não dá à Câmara esse poder. Se a Câmara fala isso pro deputado, o deputado tipo, responde, desculpa o palavrão aqui, foda-se, a Câmara não tem o que fazer, né? Sim. Óbvio, a gente tá aqui falando da Câmara como o corpo de servidores públicos trabalhando ali, sim. Dos deputados como os políticos eleitos, né? A Câmara não é só os 513 que a gente bota lá de 4 em 4 anos. Né? Então, assim, é muito complicado esses tipos de resposta que mostram que eles... Não conhecem o que eles legislaram, né? E, não, e a gente acho que cobra mostra... deles que pelo menos isso eles conheçam. Não, e mostra, é até clichê o que eu vou dizer, mas mostra aquela ideia de que o político ele é dono da coisa pública, né? Que é uma coisa muito ancestral do Brasil, assim, né? Que o político faz parte de uma casta e ele não tem que dar explicação nenhuma, o Estado é dele, né? E isso parece que ainda existe. Olha, eu posso ir num restaurante, se a Câmara aprovou, até eu tenho um princípio da administração pública, que é o princípio da moralidade. Né, que o cara viola quando ele faz isso. Ele não pode dizer, por exemplo, olha, eu posso ir em qualquer restaurante e comer o prato mais caro e beber a bebida mais cara e gastar R$1.000 num restaurante. É imoral isso, entende? Aquela cota ali é pro cara se alimentar de forma, né, proporcional ali a situação. Não é pro cara fazer um banquete. Se ele quer fazer um banquete, ele paga com o salário dele. Exato. Né, que ganha muito bem, então... eu acho que mostra bem isso. Eu queria já, mais ou menos, ir encaminhando aqui pra finalização do episódio, e o Vinícius sabe, às vezes a gente começa a encaminhar e vai, e demora mais meia hora pro fim, né, mas... E vira a melhor parte do programa. E vira a melhor parte, mas já encaminhando, então, eu queria dizer que é interessante, e eu vou dizer isso não no sentido de diminuir o Serenata de Amor, ao contrário, de louvar o trabalho de vocês, que como que um grupo pequeno de pesquisadores, porque vocês não são muitas pessoas, né, com o uso de técnicas abertas, vocês não estão inventando nada, vocês estão usando coisas que já existem, né? Não, né? Claro, fazendo uma aplicação específica, mas usando coisas já conhecidas da comunidade científica. Como que um grupo pequeno de pessoas com essa intenção consegue fazer um trabalho melhor do que o trabalho feito na Câmara e o trabalho feito no Tribunal de Contas, né? É muito interessante isso pela própria Câmara, né? Então, e eu sei que estava lá no início, mas eu sei que a missão de vocês é isso, né? Ser um tribunal de contas independente e aberto. E eu acho que vocês têm conseguido. É muito interessante porque vocês se usam também de outras técnicas, por exemplo, como o Twitter. A Rose tem, acho que você não falou isso, né, Kudux, mas a Rose tem um perfil no Twitter que ela joga algumas suspeitas no Twitter e isso serve como pressão pros deputados, que muitas vezes os seus eleitores vão lá, mas que história é essa, deputado? O que é isso aqui? Aí o cara pode dizer, não, isso aqui foi um erro, ou comi mesmo, ou, né, dá a sua explicação de forma pública, porque quanto mais poder tem a pessoa, mais transparência tem que ter sobre as suas ações, né? Aquele binômio, transparência pública, opacidade privada. Né? Ninguém tem direito de saber o que cada um de nós gasta no restaurante. Está dentro das nossas, né, nossa privacidade. Agora, um servidor público com dinheiro público não pode não dar explicações. Então, isso que eu acho interessante, assim, o potencial que coisas bem feitas e com o uso de tecnologia ou da tecnologia, o potencial que isso tem para melhorar a sociedade é algo muito legal, é muito interessante. Então, a gente tem que parabenizar demais vocês nesse sentido. Obrigado. E eu queria falar uma outra coisa também, que é uma possível relação de vocês com a academia. O nosso podcast, Kudux, ele é ouvido por muita gente de dentro das faculdades, principalmente das faculdades de tecnologia. Tanto que tem professores que usam os nossos episódios para falar sobre certos assuntos com seus alunos, ou seja, dão um episódio, os alunos ouvem e depois eles discutem em sala de aula. De que forma alguns alunos de uma faculdade qualquer poderiam usar o exemplo de vocês para desenvolver projetos também dentro das faculdades? Sei lá, poderia o cara usar tudo que o Serenata de Amor já produziu para, sei lá, fazer um TCC aplicando o Serenata de Amor na câmara dele? Isso é possível? Vocês incentivam isso? Ou o que vocês acham disso? Enfim. Total, total. Eu vou divergir aqui um pouco, mas eu até anotei para não esquecer da resposta. Então, manda bala. Vocês cortam o que eu divergi aqui e bota... Não, que isso. Não vou me sentir ofendido. Não, aqui a gente aceita divergir. Então, não tem problema. Obrigado mesmo pelas palavras de apoio pro projeto, né? Uh-huh. E um detalhe que acho que não é tão transparente, né? Que além de ser tecnologia simples, né? Simples no sentido de a gente não tá inventando aqui coisas super novas, a gente está aplicando, ao contrário, né, metodologias e ferramentas consolidadas em claro. De dados. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que, às vezes, quando se fala de data science e tal, imagina, pô, eu vou precisar de um super computador para fazer tudo isso, né? Vou ter que pegar não sei o que na nuvem. Cara, a Rose, ela roda de cabo a rabo num computador igual esse que eu estou usando aqui, que tem 8 megas de RAM em menos de uma hora. 8 gigas de RAM. 8 GB de RAM. Eu falei errado? Falou 8 MB. É, 8 GB, desculpa. 8 GB. Não é tão simples assim. Mas enfim, então, inclusive a parte de recursos de hardware, de equipamento, é super barata. Não precisa de uma infraestrutura robusta para esse tipo de análise, né? Sim, o cara não precisa de um data center para rodar tudo isso. Exato. Óbvio, como eu falei, em algum momento atrás, né, tipo, a gente já tá começando, nossas hipóteses são bem simples, né, mas por enquanto computadorzinho de casa de qualquer um aí dá conta, né. Olha só, cara, do Twitter da Rose que você falou, isso tem tudo a ver com o que eu tava falando antes, dos deputados não se responsabilizarem mesmo quando a lei diz que eles têm que se responsabilizar, porque Ou a gente começava... Assim, a gente começou a questionar as suspeitas, uhum, usando a LAI, usando a Lei de Acesso à Informação, que diz o quê? Você procura o órgão que disponibilizou o dado, porque ele é o responsável por o que aconteceu para gerar esse dado. Uhum. E daí a gente procurava a Câmara procurava o deputado dava de ombro para a Câmara não tinha autoridade de cobrar a resposta do deputado, e acho que eu vou chutar... Não aconteceu nada. Mas acho que assim, mais de 80% das denúncias que a gente fez à Câmara, ou solicitações de esclarecimento que fizemos à Câmara, foram ignoradas não pela Câmara, mas pelos deputados. Então, internamente, né, a Câmara não conseguia coletar informação dos deputados para nos passar. E daí a gente fala, bom, ou a gente começa a abrir processo por causa de serenatas de amor e toblerones, uhum, ou a gente tenta engajar o público para cobrar o político, né? Uhum. E até foi uma decisão um pouco controversa. Tem um pessoal que fala que a gente criou uma espécie de poste virtual, que a gente expõe demais. A gente quer melhorar isso, não é essa a ideia, mas a gente tá tentando criar uma forma melhor. Mas a gente viu, uhum, que os meios oficiais não dão conta. Então a gente vai tentar trazer isso para a esfera pública, para ser conversado em esfera pública. Uhum. E, enfim, academia. Voltando, terminei o meu desvio aqui. Não. Tá ótimo. Cara, seria ótimo, né, se mais gente aproveitasse isso na academia. Eu, como sociólogo, vejo muitas discussões interessantes de áreas de humanas em geral sobre isso. Então, você discutir qual o papel dessa tecnologia na nossa vida, até onde vai a privacidade, com essa coisa de internet em tudo, internet das coisas, o que é coletar. O volume de coisas coletadas sobre você é muito grande, e isso cria novas dinâmicas de poder na sociedade. Então, assim, já tem muitos estudos nessa área, e alguns já falaram com a gente da Serenata, né? Uhum. Então, assim, toda essa parte de direito, meu mestrado em sociologia foi sobre sociologia do direito. Então, como que algumas inovações... foi sobre o caso do Aaron Swartz, que a gente já falou aqui, né? Mas, na verdade... colocando num tweet, era como que a tecnologia está sempre um pouco à frente dos legisladores, uhum, e dos julgadores nos lugares que não, né, que a gente não tem o direito codificado, né, que é comum, uhum, e eles estão sempre correndo atrás, né? Então, o caso do Aaron Swartz, que foi um caso judicial 2011 a 2013, se não me engano, o principal pedaço de lei que embasou o processo era do meio da década de 80, né? Então, uhum, existe uma dissonância aí entre o que era rede de computadores na década de 80, o que é 30 anos depois, quando isso é usado. Então, muita coisa. Na parte de tecnologia mesmo, além dessas, né, interfaces de tecnologia com a sociedade, né, uhum, tem, eu acho que a gente tem exemplos muito legais de aplicação de coisas consolidadas que são muito, muito fáceis no sentido... de ter um apoio da comunidade para replicar. Então, qualquer um que está ouvindo a gente, pô, eu quero usar esse pipeline de vocês para, como foi feito na pergunta, né, para, uhum, analisar os dados da minha cidade ou qualquer coisa, eu tenho total apoio, né? Eu sou muito entusiasta de código aberto, não necessariamente porque são as melhores soluções, mas muitas vezes, como diz um amigo meu, o Bastos, às vezes não é a melhor solução, mas é que tem mais gente usando, então você vai ter mais apoio, né? Sim. Então você tem uma dúvida, se você usa uma ferramenta que é muito utilizada, é mais fácil do que você usa uma ferramenta proprietária, que não tem uma comunidade de usuários grande em volta. Então a Serenata oferece isso também, se você quer criar um algoritmo novo para pegar um novo tipo de suspeito, ou só replicar isso, ou não sei o quê, dá um oi pra gente. A gente tem... o grupo lá no... A gente tem o projeto no GitHub, tem um grupo no Telegram também. Se entrar logo na primeira página do GitHub, vai ter o link do Telegram, que é o fórum técnico, né? Vem conversar com a gente, porque a gente te ajuda muito, espero, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque um dos meus, uhum, papéis da Serenata é o que a gente chama de gestor de comunidades, né? Community, uhum, Management. Que é justamente isso, é de receber pessoas novas, tentar dar um panorama do que existe de código, o que tem para ser feito, ou discutir uma ideia nova, né, ajudar que ela vire realidade, né. Uhum. E assim, a gente, como eu falei, a gente não tá assim, não é rocket science da parte de machine learning, a gente usa ferramentas consolidadas. Mas se quiserem Python, testar... Python vocês usam, novas, né? Isso. É. Mas assim, para falar a verdade, tem até umas pessoas que usam R, né? Que é uma outra linguagem. Ah, sim, claro, claro. A gente usa a plataforma da Jupyter. Se você conseguir colocar a tua linguagem favorita no Jupyter Notebook, isso fica acessível para todo mundo. Uhum. Então a gente não tem muito preconceito com linguagem. Em algum momento a gente deve passar isso para Python, porque a Rose é em Python e daí vai ficar um pouco mais difícil de incorporar outras coisas. Uhum. Mas para aquela etapa do Playground que eu falei antes de testar, o padrão é Python, mas a gente aceita qualquer coisa que fique acessível a todos. O que a gente não quer é um formato muito bizarro que só você tem no seu computador e daí, meu, como é que eu verifico, como é que eu replico Sim. isso para ver se o que foi feito realmente bate, né? Ou, ah, não, quero fazer essa análise, mas com um detalhezinho diferente para ver se melhora, se piora. Então tem essa discussão de acessibilidade. Uhum. E como é que nós, os ouvintes, né? Como uhum. é que a comunidade pode ajudar o Serenata de Amor? O que, que vocês precisam da comunidade, né? Eu sei que replicar uhum. O projeto é algo que já ajuda, né? Mas o que mais que pode ser feito? Bom, replicar é o melhor, eu acho. Se você gosta de tecnologia, também escrever código, seja mais a parte de ciência de dados, fazendo análise, ou seja mais a parte de desenvolvimento mesmo, coletando dados, uhum. fazendo alguma ferramenta que a gente usa por trás, melhorando os nossos... A gente tem uma plataforma web, que eu não falei também, para visualização dos nossos dados. Né? Uhum. Então tem tudo isso. Se você não quer trabalhar, mas quer que a gente trabalhe, vocês podem, você pode também dar dinheiro para que a gente trabalhe. A gente tem uhum. contas para pagar, acho que todo mundo Sim, tem. Claro, se alguém claro. Não tiver, entre em contato em Ponto Segredo, que não interessa muito ouvir sobre isso. Uhum. Mas enfim, então a gente vive, a gente começou com financiamento coletivo uhum. No Catarse, e hoje a gente vive de financiamento coletivo num site que chama Apoia-se. Uhum. E então quem quiser doar dinheiro é o que paga os nossos salários, né? Não tem ninguém trabalhando em período integral, mas sempre a gente tem aí de 3 a 4 pessoas recebendo por meio período para se dedicar só para Serenata. Uhum, uhum. Então, apoia.se/Serenata, depois vai o link aí para vocês postarem. Sim, vai. Vamos colocar no show notes. Se você gosta de comunicação, o papo é mais de contar histórias, também a gente tem no time jornalista, social media, fazendo comunicação, que estão sempre precisando de ajuda. Uhum. Se você é designer, também temos uma plataforma web com necessidades de user experience nascendo, uma plataforma nova, arte para os posts, tudo isso de design também dá. Se você é como o Guilherme, que sabe de direito e quer conversar com a gente vive se estrepando com legislação que tem que dizer, pode isso, não pode aquilo. Então, chega junto, dá um oi, que a gente vai ter perguntas para te fazer praticamente toda semana. Uhum. A gente chegou a conversar num grupo que parte, né? Ah, sim. Eu não lembro sim. exatamente qual era a situação, mas você até estava perguntando, mas como é que a gente fala isso, não fala e tal. Exato. E o pessoal deu uma ajuda, né? Ó, talvez vai por esse caminho, por outro. Porque lidar com esses caras, às vezes, é um pouco difícil, né? E por mais que a gente está sempre num limite muito tênue ali, porque... Claro, claro. A gente quer questionar algo que a gente acha suspeito. E é muito difícil você fazer isso de uma forma sincera e honesta. Sim, muito mais sim. fácil você apontar o dedo e falar, ah, seu salafrário, o senhor tá tomando cerveja com dinheiro público. Mas não é isso que a gente quer. A gente, por exemplo, o caso de bebida alcoólica, ele é delicadíssimo, porque a lei não é explícita quanto a isso, que tenha um entendimento do TCU e uhum. da CGU, se não me engano, que esse não é a finalidade da cota. Então ela construiu uma jurisprudência, né, uhum. uma espécie de tradição que fala, olha, não vamos usar o dinheiro público para isso, né? Uhum. Só que existem situações onde isso é aceitável. Se é um coquetel de recepção de um grupo de empreiteiros que foi discutir um projeto de lei com o senhor deputado não sei aonde. Uhum. É ok você fazer um coquetel, eu acho, e eu tô falando com uma opinião muito pessoal, sabe? Sim, sim. E eu também tô refletindo o que eu li, que é a jurisprudência no assunto. Uhum. Mas tudo que eu tô te falando agora é super subjetivo, não tem lá o preto no branco da lei, raramente tem isso, né? Isso é meio mito. Mas aí a gente acaba voltando. É super difícil. Não, a gente volta lá no Toblerone, né? Nas diferenças culturais entre os dois países, né? A gente ainda, de repente, para um país um Toblerone é o suficiente, e aqui para nós, do outro lado, nem explicações querem dar, né? Ou às vezes um pedalinho o suficiente, mas um helicóptero com cocaína não é. Não é, né? Depende. Depende do interesse envolvido no momento. Tem outro caso que é da nossa experiência, que no começo a gente tinha um ideal que falhou, assim, monumentalmente, que era a Rose soltar suspeitas para uma espécie de blind review. A gente não sabia quem estaria revisando cada caso, a gente tinha lá um cadastro de pessoas que queriam fazer essas revisões, né? Uhum. E a gente daí a gente ia ensinando a Rose, né? A Rose falava, olha, eu achei isso suspeito. Era sorteado ali 3, 4, 5 pessoas para dizer se aquela suspeita era suspeita mesmo ou se a Rose tinha errado. E a gente começou a se frustrar, porque como as pessoas... A gente, na verdade, não tinha como saber qual a qualificação das pessoas para olhar aquela suspeita. A gente começou a ter gente que falava, não, ok, eu quero tomar uma cerveja, né? Porra, foi aquela long neck de 250ml no almoço, tipo, tudo bem, sabe? Tá de boa. E, sei lá, se eu sou um funcionário de uma empresa, não é o meu caso agora, e eu tomo uma cerveja de 50ml de 250ml no almoço, eu acho que eu tenho condições de voltar a trabalhar, eu não estou sendo irresponsável, por exemplo. Uhum. E é super difícil você julgar se essa afirmação, né, é moral ou não é moral, né, deve ser feito isso, não deve ser feito aquilo. Uhum. Então, o direito ele é bem... É uma área que a gente tem muita necessidade de diálogo no nosso dia a dia. Então, né, complementando aí a pergunta, se você sabe direito e quer estar próximo, dá um alô que vira e mexe, a gente tem perguntas interessantes, né? Principalmente de interpretação de lei, do que a gente pode falar publicamente, como que a gente lança, a gente engaja os nossos leitores num caso sem apontar dedos para alguém. Então, de detalhezinhos de linguagem, a estratégia de comunicação, tudo permeia. Podemos ou não podemos fazer exercendo o nosso direito de cidadãos usando dados públicos. Muito legal, Kudux. Olha, muito obrigado pela tua participação. Parabéns mais uma vez pelo projeto, pela iniciativa. Te parabenizo e estendo aí os parabéns a toda a equipe do Serenata de Amor. Conte com a gente para fazer divulgações. Eu acho que dando esse anúncio aqui é possível que acadêmicos te procurem, até porque o Vinícius eu e o Vinícius também somos professores e o Vinícius orienta trabalhos aí nessa área especificamente de tecnologia. Quem sabe aí, né, Vinícius? Não surgem interessados aí? Tem alguns colegas aí que estudam essa questão de mineração de dados, machine learning, essas coisas assim. E é a oportunidade de fazer algo com uma aplicação prática, né, Guilherme? Sim, direta, útil, né? Que nos dá aí um resultado bem interessante. Muito bom. Mas é isso, quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, só agradecer mais uma vez a disponibilidade do Eduardo Kuducos aí em conversar conosco sobre o Serenato de Amor. E dizer que dá uma esperança no futuro político, né, no nosso país, ao ver projetos com esses resultados e com esses potenciais aí de crescimento, sabe, com relação a monitorar e acompanhar o que vem acontecendo. Ou seja, dar mais poder para o cidadão comum. Conseguir fiscalizar esse monte de coisa que acontece aí, que vamos dizer assim, que manualmente é inviável a gente acompanhar. Então, assim, fico meus parabéns também e posso estar sendo inocente, né? Como disse o Eduardo antes, mas isso certamente nos dá me dá uma esperança renovada aí nas coisas. Pra mim também. Até pra ti, Guilherme. Pra mim também. Não, eu sou meio. Mas eu também sinto um ar de esperança aí depois de ter falado com o Kudux. Perfeito. Bem, então, pessoal, nos encontraremos então na próxima edição, no número 130 do podcast Segurança Legal. O que será que vem no episódio 130? É. Nem a gente sabe. Continue conosco. Então, obrigado, Kudux, e até a próxima.